Namastê, amigos e amigas, irmãos e irmãs, simpatizantes e associados da Loja Esotérica Virtual e também amigos e amigas ouvintes da Rádio Esotérica FM, está se iniciando mais um programa Lux Esotérica aqui na Rádio Esotérica FM com a apresentação de Osmar de Carvalho. Esse programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas aqui nesta emissora, e conta com o patrocínio dos simpatizantes e dos associados da Loja Esotérica Virtual. Estamos aqui durante a semana trazendo estudos continuados e comentados sobre esoterismo, sobre ocultismo, teosofia e também tradições espirituais da humanidade. E como sempre, vamos iniciar esse programa trazendo as influências dos grandes mestres da Fraternidade Branca, invocando as suas bênçãos sobre esse trabalho, para que possamos ser canais de sua sabedoria para o mundo. Vamos pronunciar o mantra da vida una e pedimos a todos aqueles que estão nos acompanhando nesta sexta-feira, dia 2 de outubro de 2009, vamos nos interiorizar, vamos nos interiorizar buscando a harmonização do nosso corpo físico, apaziguando as nossas emoções, respirando tranquila e profundamente, vamos procurando trazer a percepção do nosso eu interno e procurando compreender e internalizar o sentido dessas palavras. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz a todos os seres. Que assim seja, meus amigos e minhas amigas, ouvintes que acompanham aqui a programação da Rádio Esotérica FM, que traz durante todo o dia a sua programação musical, tocando muita música da nova era e todos os estilos da boa música, aquela música que ajuda a nos relaxar, a tirar o estresse do dia a dia e assim sempre auxilia a elevar a nossa alma, o nosso espírito até a sua verdadeira essência. E vamos dar continuidade no dia de hoje aos estudos, né? Não os estúdios, nós estamos no estúdio aqui da Esotérica FM em São Paulo, capital, transmitindo para todo o Brasil e também para amigos do exterior. Então vamos prosseguir o estudo do livro de Charles Webster Leadbeater, O Lado Oculto das Coisas. Esse livro que foi escrito no século passado e que tem vários campos que ele aborda das influências ocultas, né, que ocorrem no dia a dia das nossas vidas e que nós precisamos nos conscientizar se nós quisermos realmente viver uma vida dentro dos preceitos esotéricos, dentro dos preceitos espirituais, sem amarras com quaisquer tradições. Esse conhecimento que vem sendo trazido do Oriente para o Ocidente é livre e nós precisamos tomar posse dele, meus amigos, porque sempre o conhecimento oculto foi de posse de alguns poucos iniciados, de membros de sociedades secretas, e na era de Aquário, que já se iniciou lá já na distante década de 60 do século passado, a era de Aquário começou, permitindo que essa luz realmente viesse mais, com mais força a público, e nós devemos realmente prestar homenagem a todos aqueles que nos séculos e nas décadas que nos precederam estiveram realmente trazendo essa luz. E é por isso que nós estamos trazendo à baila aqui os textos do livro de Charles Webster Leadbeater, grande teósofo, grande ocultista, clarividente, bispo da Igreja Católica Liberal, praticamente seu bispo-presidente, primeiro bispo-presidente, ele é segundo bispo-presidente, mas esteve lá no início desse trabalho que tem a ver com o cristianismo. E por muitos, Leadbeater foi considerado o maior ocultista do século XX. Então nós estamos tratando aqui tópico a tópico do seu livro sobre, né, questões cotidianas, mas que nos afetam, né? E na data de hoje, que nós ficamos sabendo aí muito gratamente da escolha do Rio de Janeiro como a sede da futura Olimpíada do ano de 2016, os próximos tópicos aqui, o próximo tópico que nós vamos tocar, né, que são as aglomerações, tanto políticas quanto humanas, realmente podem ser bastante elucidativas, né? Porque o esporte, né, e as Olimpíadas em geral trazem realmente altos ideais, né, de que o espírito de competitividade humana, que às vezes canaliza muita agressividade, canaliza muito egoísmo, muitos desejos até inferiores, toda essa questão pode ser tratada de uma maneira muito fraterna. E era dessa maneira que os jogos, né, aconteciam na Grécia, e o Barão de Coubertin trouxe de novo esse espírito na organização das Olimpíadas que irão acontecer no nosso país no ano de 2016. Sabemos que será realmente uma grata oportunidade de elevar o nosso país, a nossa nação e até o nosso continente sul-americano a um nível mais elevado, já que essa grande festa da humanidade, que já tem, né, praticamente um século de existência, jamais ocorreu num país sul-americano, né? Porque dizem que nunca uma Olimpíada foi realizada num país pobre. Então, das duas, uma: ou o Brasil realmente deixou de ser pobre, ou então o Comitê Olímpico reviu as suas opiniões, né? Mas nós sabemos que é uma mistura das duas coisas. O Brasil tem progredido realmente como uma civilização, esse país continental que segue até dentro do seu tecido social os princípios da Olimpíada, porque aqui convivem em harmonia etnias as mais diversas, povos vindos de todos os pontos do planeta, juntamente com aqueles habitantes originais que aqui estavam, os nossos índios, receberam aqui o homem europeu, os asiáticos, os africanos e povos do mundo acorreram ao Brasil para fazer a nossa civilização brasileira. Então, o espírito olímpico que estará presente, né, daqui a 7 anos, durante 15 dias, na verdade deve acontecer desde já dentro das nossas relações sociais, nossas relações humanas, e principalmente nós devemos nos lembrar de que o Brasil realmente está crescendo como, não só como país, mas como verdadeiramente uma civilização espiritual que vai surgindo aqui com essa amálgama de grandes etnias que aqui estão reunidas. Mas o tópico aqui do dia, dentro desse capítulo que Leadbeater, né, nos falou ontem, nós falamos ontem sobre a influência oculta numa cirurgia, né, as questões de saúde, depois falamos sobre as influências ocultas sobre uma conferência, Lee DeBitter vai nos falar hoje sobre o efeito oculto ou os eventos ocultos que se processam num comício político e também em aglomerações, né? Coisas que acontecem muito aí nos esportes, nos comícios políticos e tudo mais. Então nós vamos ver aqui comentários a respeito das influências ocultas que sucedem nesses eventos, né? E Libiter nos coloca aqui sobre o comício político. O último efeito, né, é muito mais visível em um comício político, pois a regra aqui parece ser que, enquanto algumas pessoas vão com a intenção de ouvir, né, os oradores ou aquelas pessoas que vão fazer discurso, outros o fazem tão somente com o propósito de o desafiar e interromper, né? Consequentemente, as emoções que vão ser sentidas e as formas de pensamento que se podem ver nos comícios políticos não são fáceis de predizer. Mas algumas vezes se observam casos em que formas compostas, em grande parte, se não inteiramente, desses pensamentos dos aderentes de um partido, dão lugar a enormes ondas de entusiasmo que flui em direção à audiência, rodeiam o orador e sobre ele atuam, pondo-o em um estado correspondente de entusiasmo. E lembra-se o autor de haver assistido muitos anos atrás a um comício com essas características, sendo-lhe despertada a atenção para o fato de todos os reunidos estarem a entoar canções que produziam grande efeito. Havia muita expectativa em torno do discurso, e por isso enorme multidão se apinhava no salão, criando uma atmosfera sufocante, duas horas antes da hora marcada para o discurso, né? Mas os organizadores da reunião utilizaram o tempo de modo inteligente, no sentido de conduzir essa massa heterogênea a uma condição de sincero entusiasmo. Seguiram-se canções patrióticas de toda espécie, umas às outras, em rápida sucessão. E conquanto poucos realmente conhecessem os tons, e um número ainda menor as letras, pelo menos não faltaram grandes manifestações de entusiasmo. As duas horas de espera transcorreram a modo de um entretenimento, e a minha impressão é que a maioria das pessoas ficou até surpreendida com o rápido escoar do tempo. Contudo, o lado oculto das reuniões políticas comuns está longe de ser atraente, porque, vistas no plano astral, apresentam não raro definida e generalizada semelhança com uma tempestade de extraordinária violência. Quase sempre explodem sentimentos de luta e até mesmo de hostilidades pessoais. No conjunto, vemos com frequência preponderar uma espécie de alegria ou contentamento selvagem sob a instigação ansiosa dos promotores do comício. A não ser por imposição de um dever, é preferível evitar o comparecimento a tais reuniões, porque nelas há sempre um entrechoque de correntes astrais que não podem senão causar grande mal-estar naquele que possui um mínimo de sensibilidade. Então, esses são os comentários do Lee DeBitter sobre um comício político que, obviamente, né, e nos dias de hoje nós vemos, né, em vez de comícios, na verdade, se transformam em showmícios, né? Isso é uma característica do Brasil, onde nós vemos que realmente as pessoas estão dentro dessas reuniões não com a intenção realmente de acompanharem argumentos políticos ou argumentos, né, relativos, né, à ideologia, mas sim vão ali porque irão se apresentar pessoas famosas muitas vezes se organizam realmente shows, né, com artistas conhecidos. Então o clima é de uma intensa perturbação astral, de uma intensa perturbação emocional. E juntando-se a isso, né, a aglomeração de inúmeras pessoas, realmente isso cria uma, aquilo que a gente fala brincando, né, uma promiscuidade áurica muito grande, porque as pessoas estão ali para se divertir, estão ali para defenderem, né, as suas bandeiras políticas, né, indo apoiar os seus candidatos, né, do seu partido. E muitas pessoas também podem ir ali porque são contrárias àquela linha, então vão lá com o intuito, né, realmente de lançarem sobre aqueles oradores, né, os seus bloqueios mentais, as suas, né, o seu descontentamento. E realmente o clima é, como bem disse Lidbitter, de uma violenta tempestade, né? Ou seja, vem correntes astrais de todos os lados. E como entra essa questão do show, essa questão do canto, né? O comício, então, ele passa a ser uma forma de controlar, né, de gerar emoções nas pessoas e gerar essas emoções para que sejam impressas, então, as propostas ou as ideologias que pregam aquele partido, né? Porque se vocês não estão ao par disso, é bom se inteirarem, né? Uma das coisas, se não a coisa que mais marca a nossa memória, são as emoções. Quando nós estamos em momentos altamente emotivos, quer sejam causados por questões externas, né? Pela música, por acontecimentos externos, por acidentes, por momentos assim de exaltação, então a nossa consciência fica alterada e qualquer informação que for coletada pela nossa consciência naquele momento de extrema emoção, ela fica realmente extremamente bem gravada na nossa memória. Daí que muitos organizam esses comícios com shows, né? Ou então retiros espirituais. Há uma série, comício não é só, né, aquele com fim político. Toda reunião de pessoas onde há oradores e onde há uma definida intenção de definir e defender uma ideologia, um conjunto de ideias, normalmente se usa esse artifício de provocar fortes emoções, porque isso abre justamente a cabeça das pessoas para que sejam gravadas de uma maneira quase que indelével, né, ou pelo menos com uma profundidade bem maior que o normal, essas posturas ideológicas, essas opiniões políticas ou religiosas também, às vezes, são colocadas. Ou seja, a emoção, ela é usada como uma porta para controle da consciência das pessoas. Então, esse ambiente tumultuado, ele realmente é muito desagradável. E como Lidbitter disse, né, a não ser que seja um dever inescapável, realmente é preferível não comparecer a esse tipo de função de comício político ou de aglomerações, né? Justamente o próximo tópico que ele aborda aqui, Lidbitter, é das aglomerações. Então nós podemos justamente até passar a analisar esse tópico, que é bem curtinho, onde Lidbitter nos diz o seguinte: é também aconselhável evitar, quanto possível, a miscelânea de magnetismos que provém do íntimo contato com uma multidão promíscua. Não que devemos por um instante presumir que as pessoas componentes da multidão sejam necessariamente de categoria inferior ou piores que nós. Mas indesejável seria que o estudante se tornasse presunçoso, né? Aliás, mais indesejável seria que o estudante se tornasse presunçoso, convencido ou quisesse arvorar-se como juiz. É provável que a maioria das pessoas de uma multidão, tomada ao acaso, seja de tipo mais mundano que o do estudante de ocultismo ou de teosofia. Seria, porém, erro e estultícia desprezá-las por esse motivo. O que convém ter em mente é, não que somos melhores do que os outros, mas que há uma diferença de frequência de vibrações e que estar constantemente em contato com elas causa perturbações nos diversos veículos, coisa que é preferível evitar. Não obstante, quando o dever obriga ou aconselha o estudante a participar de uma multidão, existem vários meios à sua disposição para se proteger. O mais usual consiste em construir uma concha etérica, né, astral ou mental. A melhor proteção, porém, é uma irradiante boa vontade e pureza de coração. Reservarei dentro de um pouco um capítulo a essa questão da proteção, né, mas em outros capítulos adiante, Lidbitter vai nos falar sobre a criação dessas conchas, né, e de proteção, que realmente visam nos isolar das influências às quais nós ficamos submetidos quando nós estamos nesses ambientes onde, por questões várias, nós entramos em contato com multidões, né? Então nós temos que levar em conta o seguinte, meus amigos, as nossas auras, elas têm cerca de 60 centímetros a 1 metro de extensão além do corpo físico. Então, quando se está numa multidão, o que acontece é que existe uma conjunção, uma mescla das auras, né? E existe um fenômeno oculto que é realmente a ser considerado, é que as auras, assim como todas as substâncias do universo, as energias do universo, elas se comunicam e tendem a transmitir influências mutuamente, né? Da mesma forma como uma substância quente, ao entrar em contato com uma substância fria, ela transmite calor, né? Ela perde calor para aquela substância fria. Quando a nossa aura entra em contato com outra, nós sempre estamos perdendo energia ou ganhando energias desse ambiente. É isso quando é o contato com uma única pessoa. Agora vocês imaginem o contato no meio de uma aglomeração, e não é realmente por acaso que nós nos sentimos muitas vezes mal, né? Ficamos até tontos de estar, né, dentro de um shopping, dentro de um banco cheio, de uma loja muito cheia, ou então andando pela rua juntamente com muitas pessoas, nós sentimos, até o nosso cérebro fica atordoado com tantas informações, com tantas faces ali à nossa volta. E do ponto de vista oculto, existe realmente toda essa transmissão de energia. Mas como disse Lidbitter, nós não devemos nos arvorar que nós somos melhores do que os outros. O problema é que ao entrar em contato com todo tipo de pessoa, com certeza isso modifica a nossa aura. É impossível você estar com uma pessoa ou você entrar numa multidão e você não levar cargas energéticas e você realmente levar uma série de impressões ali que nem sempre são positivas, né? Na verdade, muitos dos elementais, muitas das tendências que nós temos na nossa aura e que nós confundimos, né, até conosco mesmo, que nós achamos, muitas vezes nós entendemos que nós somos os nossos desejos, as nossas opiniões, os nossos pensamentos, na verdade foram energias, foram elementais externos que entraram na nossa aura desde a tenridade, no contato com a nossa família, E obviamente quem mais nos influencia são os nossos pais, são os nossos irmãos, mas principalmente nós mesmos, nós que estamos criando diariamente a atmosfera elemental, a atmosfera de energias e tendências que nós temos na nossa aura. Agora, com certeza, ao entrar em contato com muitas pessoas, né, nós recebemos muitas influências. Inclusive, é uma técnica, né, lamentavelmente, é uma técnica de lavagem cerebral, né, que é praticada por grupos escusos, grupos que querem realmente tomar controle da consciência da pessoa para os mais diversos fins, é não permitir à pessoa que ela tenha momentos de onde ela fique sozinha, momentos de sentimento de identidade, né? Aqueles momentos reservados, os momentos onde a pessoa está sozinha, onde ela pode ler, onde ela pode pensar, quando a pessoa vai tomar banho, ela começa a assobiar, mas naqueles momentos, né, onde você tem a sua individualidade, né, onde você é um indivíduo, né, onde você está inteiro consigo mesmo, se você suspender pelas mais diversas formas essa individualidade, fazendo com que a pessoa tenha só momentos coletivos no seu cotidiano, né? Você faz a pessoa dormir no quarto com muitas pessoas, você faz a pessoa fazer as suas refeições em refeitórios coletivos, as pessoas chegam a tomar banho coletivamente, isso sem falar que as aulas são coletivas, as reuniões doutrinárias ou de oração ou de, né, de instrução também são coletivas, o trabalho é coletivo, né, as pessoas se deslocam em grupos, andam em transportes coletivos, tudo isso faz com que a pessoa perca a noção de individualidade, porque é no momento, né, onde você tem, né, reservadamente a possibilidade de pensar a respeito das coisas, é ali que você cria a sua interpretação da realidade, né? Então, se não lhe é permitido esse momento, você passa a viver as ideias, os conceitos, os dogmas que aquele grupo impõe para a pessoa. Então, é isso que é chamado de lavagem cerebral, que na verdade não é lavagem, na verdade é uma sujeira, né, cerebral, ou seja, a pessoa fica impregnada dos conhecimentos, dos conceitos alheios, e ela não tendo privacidade, né? A privacidade é uma coisa tão criativa, tão útil na vida das pessoas, que a gente não tem noção. O ser humano realmente precisa de momentos de privacidade para realmente se recriar, se regenerar, se reestruturar, se reerguer dentro de tudo que acontece ao seu redor, né? Então, esses grupos, e aí pegando as duas situações que nós analisamos, que foram os comícios, né, e as aglomerações, podemos colocar também eventos coletivos também, ali surge um fenômeno coletivizante, onde você é invadido por energias, né? É claro que você indo numa reunião, você indo num evento esportivo, você indo num comício, você indo na sua igreja, indo na sua loja maçônica, no seu grupo de oração, no seu centro espírita, você vai lá e você volta. Então, na sua privacidade, você tem condições de refletir sobre aquilo. Agora, as pessoas que se internam aí em comunidades, que na verdade nós já temos que chamar de fanáticos, né? Onde as pessoas têm tudo coletivamente, onde as pessoas não têm privacidade, né? O que que acontece? As pessoas ficam realmente passadas, né? Elas não têm, né, a sua individualidade integral, e isso que permite que essas pessoas sejam exploradas até como mão de obra. É, as pessoas normalmente doam os seus bens para essas entidades, né? Ficam sem nada, vivendo uma vida supostamente de pobreza ou de egoísmo, mas na verdade elas estão sendo exploradas, né? E aí esses grupos, não raro, prometem coisas as mais absurdas, prometem que vão ser resgatadas por discos voadores, né? Porque o mundo vai acabar, ou então que elas vão ser arrebatadas e vão ser salvas de um Armagedon, de um cataclisma, ou de um evento apocalíptico que vai acontecer, né? E as pessoas ficam aterrorizadas, como elas já estão naquele ambiente coletivo e elas já tiveram a sua mente totalmente lavada, realmente passaram pela lavagem cerebral. Tudo que é proposto ali, elas fazem, elas doam tudo que elas têm, elas trabalham de graça para essas entidades, elas trocam as suas roupas, raspam a cabeça, saem vendendo incenso e livro aí pelas esquinas, né? Você não precisa nem falar que entidades são essas aí, que vocês sabem quem que são, né? E fora os mais, né, os mais moderninhos que se internam aí em fazendas, né? E isso que provocou a possibilidade de surgirem aí fanáticos que propuseram até, né, o enfrentamento das autoridades, né, como até suicídios coletivos, né, como foi o caso lá do Jim Jones, ou então de outros fanáticos nos Estados Unidos que preferiram tocar fogo na casa e morrer todo mundo queimado do que se entregar para as autoridades e fechar aquilo. Então, realmente, nós temos que prezar muito a nossa privacidade, porque isso é muito criativo, e tentar evitar esses ambientes coletivos, né? Ou se nós tivermos que ir, nós sabemos que nós temos que manter o nosso centro no nosso eu espiritual para não sermos influenciados. Então chegamos aqui no momento, caros amigos e amigas, nós fazermos um intervalo. Vocês vão ficar com uma mensagem da Loja Esotérica Virtual para aqueles que quiserem nos apoiar e se transformar em associados aqui da Loja Esotérica Virtual, apoiando aqui o trabalho da Loja Esotérica e também da Rádio Esotérica FM. Vamos fazer uma pausa e voltamos em instantes. Fiquem agora com uma mensagem da Loja Esotérica Virtual, caros amigos e amigas que estão nos ouvindo aqui no programa Lux Esotérica. Voltamos na sequência. E voltamos, amigos e amigas ouvintes, simpatizantes e associados da Loja Esotérica Virtual, e amigos e amigas ouvintes aqui da Rádio Esotérica FM, voltando o programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas aqui na Esotérica FM, trazendo para vocês estudos comentados de ocultismo, textos do esoterismo, da teosofia e aspectos da espiritualidade humana. Esse trabalho é uma decorrência das atividades da Loja Esotérica Virtual, o portal do esoterismo e da espiritualidade, que vocês acessam em www.levir.com.br. E agradecemos aqueles que puderem se transformar em associados aí na página inicial aí do playlist da Rádio Esotérica FM. Vocês têm uma divulgação aí da Loja Esotérica Virtual. Aqueles nossos amigos que quiserem nos apoiar, nos dar condições materiais para que esse belíssimo trabalho continue, nós agradecemos muitíssimo o apoio de vocês. E continuamos aqui os tópicos do livro O Lado Oculto das Coisas, de Charles Webster Leadbeater, e muito gratamente, e não por acaso, nesse dia que o Brasil muito gratamente foi indicado, foi eleito dentro do Comitê Olímpico Internacional como o país sede da Olimpíada de 2016, que ocorrerá na cidade do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa que hoje tem dentro da, mais nova compleição das maravilhas do mundo, temos lá o Cristo Redentor de braços abertos para receber os povos do mundo, os atletas do mundo que virão aqui competir, e com certeza isso trará muito desenvolvimento para o nosso país, porque o esporte realmente, quando levado de uma maneira elevada, tratado como uma questão de saúde e de civilidade, realmente ajuda a progredir um país. E muito gratamente, nesse tópico aqui que nós estamos, Lidy Bitter nos fala sobre os efeitos ocultos de uma onda de patriotismo, né? Porque quando nós vemos essas notícias de que o Brasil foi indicado, surge no nosso coração, realmente surge uma sensação gostosa de nós sermos brasileiros. Teremos aqui a Copa do Mundo de Futebol no ano de 2014, e agora sabemos que teremos a Olimpíada que irá acontecer no nosso país no ano de 2016. Então, com certeza, tudo isso trará para nós uma condição melhor, porque nós sabemos que obras de infraestrutura serão necessárias ser realizadas para que o Rio de Janeiro, né, e tenha condições de abranger esse evento. E com certeza também toda a divulgação sobre o nosso país, das nossas belezas naturais, a possibilidade do turismo, né, que vai se expandir muitíssimo, porque realmente centenas e dezenas de milhares de turistas virão até o Brasil para esses dois eventos, para o evento da Copa do Mundo em 2014 e também para o evento que será a Olimpíada de 2016. Mas a onda de patriotismo aqui que o Lidy Bitter vai nos comentar tem mais a ver com uma onda de patriotismo, de sentimento cívico, né? Que vamos ver aqui o que ele nos diz a esse respeito, né? O patriotismo é uma virtude em que nos dias atuais importa muito insistir, mas devemos estar seguros do que queremos significar com esta palavra patriotismo. Não é o preconceito e não é um orgulho irracional aos que não veem nada de bom em outro país que não o próprio, os que sempre se estão vangloriando com uma arrogância excessiva do que consideram as superlativas excelências nacionais e depreciam todas as outras. Esses não são patriotas e não passam de pessoas, né, inconscientes. Fazem demonstração não da força de sua lealdade, mas da sua profunda ignorância. O patriotismo genuíno é a antítese de tudo isso. Reconhece que tem suas vantagens e suas desvantagens, que toda nação tem coisas excelentes, mas também os seus defeitos, pois não há sistema político ou social que seja perfeito. E por toda parte existe muito da natureza humana. Não obstante, vê igualmente que, assim como o homem deve consideração aos pais e aos que o criaram, e à família da qual ele próprio faz parte, assim também tem deveres para com a terra em que nasceu, pois o lugar de nascimento não é uma questão de acaso, mas de karma. Foi ele posto ali porque esse devia ser o ambiente que mereceu e ainda mais adequado para ajudá-lo em sua evolução. Foi posto ali não apenas para receber, mas também para dar, porque é pelo serviço que o homem aprende melhor. Assim deve estar preparado quando o país o chamar para prestar serviços. Aquecer de boa vontade sempre que tal se fizer necessário ao bem geral, ainda que lhe venha acarretar contratempo indevidamente. esquecer os próprios interesses e aspirações privadas, por amor de sua pátria, e quando chegar a oportunidade, pôr-se irrestritamente ao serviço desta. Né? Sei que, entre os adeptos do chamado pensamento avançado, há os que zombam do patriotismo, dizendo que é metade virtude, metade vício. Índice de um estágio inferior de desenvolvimento, dizem, né, alguns intelectuais. Mas isto é uma opinião errada. Com argumentos idênticos, pode-se também zombar do amor à família. Em verdade, o amor à família e o amor à pátria são mais limitados que o amor universal. São, porém, estágios no caminho para este último. Se o homem primitivo pensa unicamente em si, representa para ele um progresso, a ampliação desse amor, aquilo que se chama a família. E aprender a sentir e a pensar em termos do seu país já significa um passo adiante naquele caminho. Mais tarde, aprenderá a sentir e a pensar em termos da humanidade como um todo. Então começará a perceber que o animal e a planta são seus irmãos, embora irmãos mais novos, e que toda a vida é a vida divina. E, portanto, o amor que antes se restringia a ele mesmo, à sua família ou ao seu clã, à sua nação, adquiriu a extensão do mar sem praias do amor divino. Mas um estágio necessário para chegar a essa meta é o patriotismo, que leva o homem a renunciar o seu sossego e sua comodidade, a deixar de lado oportunidades de lucro, sim, a sacrificar a própria vida a fim de servir à pátria. E é natural que personifique o país na pessoa de seu governante. E destarte outra virtude se desenvolva, a da lealdade, com o que o seu caráter se eleva e se purifica. No passado, os reis não raro foram indignos de tão nobre sentimento. É um triste fato, mas nem por isso interfere com o outro fato, o do benefício que resulta para aqueles em quem tal sentimento foi despertado, quando felizmente sucede que o soberano é tudo o que um governante deve ser. Nós temos uma composição de circunstâncias em que a lealdade pode operar com seu máximo rendimento e resultados esplêndidos podem obter-se, tanto da parte do rei como de seus súditos. Né? Exemplo notável disso que estamos falando viu-se no entusiasmo despertado pela celebração do jubileu de diamante da falecida rainha Vitória. Para os que puderam presenciá-lo do lado interno do cerimonial, naquele dia foi um espetáculo inesquecível. Sucedeu que naquela ocasião eu tive, graças à gentileza de um amigo, uma cadeira junto a uma das janelas de um edifício da City, né, que é um bairro de Londres, né, no caminho da grande comitiva, né, da família real inglesa. Né. Mesmo do ponto de vista físico, as decorações haviam transformado as ruas da enevoada Londres. Todas as fachadas dos altos edifícios, dos ambos os lados da sombria rua, estavam cobertas com uma espécie de andaimes que formavam balcões provisórios em cada uma das janelas, e todos se encontravam literalmente apinhados de homens, mulheres e crianças, de modo que as severas fachadas lembravam penhascos dispostos filas sobre filas, e o cortejo serpeava embaixo como um desfiladeiro cujos lados se compunham de seres humanos. A maioria do povo era de homens de negócio, com suas esposas e famílias, e amigos vindos do interior. e esses últimos acrescentavam um elemento de alegria e curiosidade. Aqui as austeras e escuras ruas não estavam acostumadas, porque o povo em geral se entregava ao regozijo do momento e à crítica da maneira de trajar de seus vizinhos. Os próprios homens da City, né, que hoje em Londres é o bairro onde ficam os negócios financeiros, né, a Bolsa de Valores de Londres, né, os próprios homens da City eram, na maioria dos casos, incapazes de conter a ansiedade e podiam ser vistos ainda rodeados de formas de pensamento, de preços e porcentagens. Ocasionalmente passava uma carruagem forçando o caminho, ou então era um regimento de soldados que ia tomar parte do cortejo, mas esses raramente prendiam mais que alguns instantes a atenção daqueles homens de negócio, que voltavam quase imediatamente aos seus cálculos. Até mesmo quando surgiu a grande comitiva, o interesse deles não foi senão parcialmente despertado, permanecendo suas mentes absorvidas por fundos públicos, ações e preocupações financeiras. De quando em quando recebia um visitante pequena ovação popular, mas em geral a aparência astral dessa enorme multidão diferia, até certo ponto, na ocasião de outras aglomerações semelhantes. A alegria das crianças por esse feriado incomum transparecia através da cintilação de cores, enquanto que os pensamentos dos pais ofereciam um flagrante contraste, como se fossem manchas plúmbeas na luminosidade da cena, porque eram poucos atingidos pelas ondas de excitamento que principiavam a percorrer as ruas de lado a lado. Mas a vibração emotiva se tornava cada vez mais forte, e quando o maravilhoso espetáculo chegou ao auge, com a aproximação da rainha, uma espantosa transformação se operou, pois todos os milhares de pequenos focos e vórtices coloridos, né, à vista, né, do clarividente nos planos internos, desapareceram completamente, suplantados que ficaram pela enorme catapulta de cores, rosa e violeta combinados, que foi inundando, qual as cataratas do Niágara, ambos os lados daquele cortejo vivo de gente. Literalmente, a única comparação possível era da irresistível torrente, que é tão impressionante para quem observa de baixo, a maior queda d'água do mundo. Mas aqui havia a combinação de uma riqueza de cores esplendorosas, impossível de descrever e muito além de quanto se possa conceber nesse plano físico. Não há palavras capazes de dar uma ideia do efeito daquela estupenda explosão de entusiasmo simultâneo, daquela coruscante cascata de amor, lealdade e veneração. Tudo convergindo para a carruagem que ia sentada a rainha, que não podia reprimir as lágrimas de emoção ante o transbordante sentimento de seus súditos. Sim, e os súditos também choravam. Choravam de pura alegria e profundeza de sentimento. E aqueles homens de negócio endurecidos esqueceram nesses instantes seus cálculos e preocupações materiais e financeiras, sendo transportados a um mundo mais elevado, suspenso acima deles próprios, até um plano de pensamento e sentimento que muitos não haviam tocado desde os antigos tempos da inocente infância. Uma experiência única, incomum nos dias prosaicos como os que atravessamos, mas uma experiência salutar que não podia deixar senão uma impressão benéfica em todo aquele que por ela passasse. Esse forte abalo d'alma era passageiro, sem dúvida, mas todos os corações foram então sacudidos até o mais profundo do seu interior pela nobre e não egoísta emoção. E com isso todos os corações ficaram melhores. Demonstração idêntica e ainda mais esplêndida de emoção não egoísta deu-se no ensejo da coroação de Sua Majestade o Rei Jorge V. Não me foi dado o privilégio de vê-la em meu corpo físico, mas um relato dos clarividentes que a presenciaram mostra que deve ter ainda ultrapassado a outra manifestação. Ou seja, meus amigos, essa descrição de Leadbeater, né, dessa aglomeração, que no caso se deu na Inglaterra, para observar, né, acompanhar o cortejo da família real, né, e da rainha, né, no seu jubileu da rainha Vitória, demonstra que nem sempre as aglomerações são negativas. Se houver realmente um espírito que congregue todas as mentes num único sentido, na verdade as reuniões coletivas elas são muito interessantes, porque elas multiplicam, né? Na verdade elas elevam uma oitava superior, tem uma proporção exponencial, inclusive. Não é simplesmente uma soma aritmética de várias pessoas ali que estão reunidas, mas sim é uma multiplicação e a potência de tudo que é gerado. Então, realmente, só naqueles momentos de patriotismo, momentos cívicos, que hoje em dia vão se tornando cada vez mais raros, né? Nós só vemos as pessoas, né, nos dias de hoje se reunirem para eventos cívicos, nos dias das eleições, né? E que muitas pessoas reclamam que tem que pegar fila para votar, mas muitas pessoas acham realmente uma oportunidade de ir lá colocarem, deixarem a sua opinião através do voto, ou então naqueles desfiles, naquelas ocasiões onde se comemora a pátria ou a fundação de um município, de um estado, né? E muito especificamente acontece isso quando nós vemos esses eventos esportivos, né? Aonde realmente congrega uma nação rumo a um bem comum, né? No caso do esporte, a torcida por um time de futebol, de vôlei, de basquete, ou algum as, né, das corridas, da Fórmula 1 ou de outras categorias, né? Tudo isso nós vemos que faz com que haja um princípio coletivo, né, que eleva as mentes pessoais até um nível maior. Isso é importante para elevar aquelas pessoas, né, que realmente estão ainda bastante dormentes na sua evolução. Mas isso acontece muito especificamente quando nós estamos nos nossos grupos, né, nas nossas lojas teosóficas, lojas maçônicas, nosso grupo de estudos, nosso centro espírita, nossa igreja, quer seja evangélica ou católica, protestante, não importa. O que importa é que naqueles momentos que um grupo de pessoas estão reunidos, se houver um objetivo maior, aí surge uma oportunidade das nossas mentes ganharem uma outra dimensão. Porque quando nós nos reunimos em grupo para meditar, para orar, para, né, cantar coletivamente, quando nós nos reunimos, às vezes também, se for um divertimento saudável, né, que dificilmente acontece, mas também pode ser possível, o que que acontece? A mente pessoal ela ganha uma outra dimensão, e no caso desses eventos cívicos, realmente surge esse espírito de compaixão pelo nosso próximo, de lealdade para com a nossa pátria, que, como o Leadbeater bem comentou, né, esse amor próprio que às vezes é totalmente egoísta, né, desde a tenridade, muitas pessoas na verdade não ultrapassam isso, ele se transforma no amor à família, depois o amor à pátria, e vai se transformando cada vez num amor mais inclusivo, até quando nós consigamos entender a humanidade como uma unidade, né? Que o gênero humano realmente é uno, e a despeito de todas as diferenças culturais, étnicas, né? As diferenças de idiomas, de, né, posições políticas, ideologias e de avanço civilizatório ou não, ou posição econômica, na verdade a humanidade é una. Nós somos uma única espécie e nós temos uma evolução coletiva que nós precisamos reconhecer, porque disso vai depender nós encontrarmos o nosso papel na economia desse planeta. A humanidade não pode ficar perdida no universo, atuando cada indivíduo separadamente, né? Nesse laissez-faire aí que cada um faz o que quer, e muitas vezes uns trabalhando contra os outros. Verdadeiramente a humanidade ela é uma entidade coletiva, né? Ela é uma hierarquia criadora, como as demais que existem nesse planeta, como é a hierarquia dos anjos, a hierarquia dos arcanjos e outras hierarquias invisíveis que trabalham e evoluem nesse planeta. Então esse sentimento de amor pela pátria, o sentimento de patriotismo é um estágio dentro dessa evolução pessoal que cada um de nós tem que ter, e ele precisa ser estimulado. As crianças devem ser ensinado sobre os símbolos nacionais, sobre o nosso hino, para que aprendendo a amar o seu país e principalmente a trabalhar por ele, trabalhar pela coletividade, pelo melhoramento da ecologia, né? Não só a física, mas a ecologia humana e, quiçá, a própria ecologia espiritual, nós possamos, então, criar condições cada vez melhores para que nós possamos viver nesse planeta. Então, realmente foi uma felicidade nós dirigirmos a vocês, meus caros amigos e amigas, ouvintes aqui do programa Lux Esotérica, essas palavras com relação a essa explosão de patriotismo que Lidbita descreveu muito bem com a sua clarividência, né? E que nós brasileiros, que nós sul-americanos, americanos e habitantes desse planeta realmente sintamos a nossa posição dentro do universo, para que nós no futuro venhamos a nos engajar dentro de uma comunidade maior, de uma comunidade cósmica. Eu acredito que a humanidade está dando largos passos para se integrar numa comunidade, né, de povos que existem em outros planetas, em outras dimensões, né, em outras posições do espaço, e que nós precisamos nos reconhecer como unos, né, independentemente das nossas diferenças, para ganharmos a nossa posição verdadeira no universo e para que todas, né, as mazelas, todas as desigualdades possam ser equalizadas e nós possamos evoluir conjuntamente com uma visão de espiritualidade. Isso é que será muito importante, e nós estamos dando a nossa contribuição aqui para essa conscientização no nosso programa Lux Esotérica, com o trabalho da Loja Esotérica Virtual, o trabalho da Esotérica FM, e agradecemos muitíssimo o prestígio de todos vocês que estão nos acompanhando ao vivo nesta sexta-feira, dia 2 de outubro de 2009, e também a você que está nos ouvindo aí pelas gravações. Todas as edições do programa Lux Esotérica estão sendo gravadas, estão disponíveis na página da Loja Esotérica Virtual e aqui na página da Rádio Esotérica FM. Então vamos encerrar esse trabalho de hoje, muito grato pela participação de vocês, por todos que estão nos acompanhando aí offline, nos ouvindo nas gravações. E vamos encerrar esse trabalho de hoje entoando o mantra do ser interno, buscando a nossa conexão com a nossa individualidade, com o nosso eu espiritual. Agradecemos uma vez mais a audiência, o prestígio de todos vocês, amigos do Brasil, também de Portugal, que estão nos acompanhando. Grande abraço para os nossos irmãos ouvintes portugueses. Vamos nos centralizar, procurar a nossa conexão com o nosso eu interno, buscando relaxar o nosso corpo, harmonizar as nossas emoções, respirando lenta e profundamente. Vamos procurar, meus amigos, minhas amigas, a conexão com aquela luz esotérica que realmente existe dentro de nós, a chispa divina que brilha nos nossos corações. Imaginemos essa luz brilhando no centro do nosso coração e vamos procurar compreender e internalizar o sentido dessas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz a todos os seres. Que assim seja, amigos e amigas, simpatizantes e associados da Loja Esotérica Virtual e os eventuais ouvintes da Esotérica FM que estão nos ouvindo pela primeira vez, busquem lá no site da Loja Esotérica Virtual em www.levir.com.br não só as gravações aqui dos programas da série Lux Esotérica, mas muitas outras palestras e conferências e também textos para a sua instrução, para a sua evolução espiritual, amigos. Muito obrigado pela oportunidade de ser um canal desses conhecimentos para vocês e de todas as boas vibrações que nós podemos enviar e que nós recebemos de vocês. Agradecemos o feedback dos nossos ouvintes que têm telefonado, que têm mandado e-mails, apreciando o nosso trabalho, e gostaríamos de receber aí através dos formulários Fale Conosco nas nossas páginas a sua apresentação, a sua opinião sobre o que nós estamos levando aqui como uma mensagem. Então encerramos hoje o programa Lux Esotérica, esperando que podemos nos reunir numa próxima oportunidade, amigos e amigas, sempre com muita paz, com muita saúde e muita disposição para estudar coletivamente, conjuntamente, esses assuntos da espiritualidade e da nossa natureza mais profunda. Agradeço profundamente, uma vez mais, a audiência de todos vocês e desejamos a todos uma ótima noite, um bom descanso, um ótimo fim de semana para vocês. Retornaremos aqui na segunda-feira, às 21 horas, na próxima edição do programa Lux Esotérica, aqui na Esotérica FM, aonde vocês encontram música e sabedoria para a sua alma. Então, continuamos agora com a nossa programação musical e a todos uma boa noite. Até a próxima, amigos e amigas.